E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait. Então vamos lá, meu amigo japonês, gravar mais um Revisão Histórica? Então vamos lá, meu querido chefinho, mas dessa vez teremos participações, além de nós? Sim, teremos participação dos ouvintes e o nosso convidado. No lugar do ouvinte, está aqui o Órfão. Diga olá, Órfão. Olá, pessoas, tudo bem? Mas antes de começar, japonês, eu queria fazer alguns agradecimentos. Quais? A quem? As pessoas que nos acompanham pelo Twitter viram durante a semana a saga do Histórica rumo ao buraco e de volta à vida. E a gente procurou ajuda, né, cara? E a gente descobriu que é muito difícil conseguir ajuda. As pessoas estão sempre dispostas a fazer as coisas, desde que elas não tenham que ter trabalho. Mas algumas pessoas se dispuseram a ajudar. Eu queria agradecer aqui publicamente o Humberto, que é o Gnu lá do Legcast, que perdeu alguns minutos da sua madrugada pra fazer algumas partes do site voltarem a funcionar. O Zé é o mesmo, que indicou ele. E a Giza Yagami, que não ajudou, mas se dispôs a ajudar, cara, no momento que ninguém mais queria. Porra, cara, você vai falar isso mesmo? Não ajudou, mas se dispôs a ajudar? É, cara, porque ela se dispôs a ajudar no momento em que ninguém mais estendeu a mão para nós, japonês. É importante dizer isso. Porque, assim, o problema que deu, cara, não tinha como ela arrumar, sabe? Não é porque ela é incompetente, é porque, entendi, não tinha como ela ajudar. Uhum. Mas a questão é que ela estava lá, cara, e nós, como mafiosos júnior, não esquecemos quando as pessoas nos ajudam. Então, obrigado, moça, obrigado, moços. Vamos lá para a leitura dos e-mails. Felipe Nunes, de 17 anos, de Salvador, diz que novamente mostramos uma abordagem muito boa num tema que poderia ter caído para algum lado da história. Que é importante vermos o contexto da Alemanha, como a forte polarização ideológica, crise econômica e tal. Por isso foi fácil serem enganados por um líder carismático, como o Hitler. Ele indicou o filme A Onda e citou também a ligação com o misticismo e a sociedade secreta Thule. Essa sociedade foi uma forte disseminadora de propaganda antirrepublicana e antissemítica. Além disso, ela patrocinou o partido nazista. Sobre o lance que você falou da sociedade Thule, continue ouvindo esse episódio até o final que você vai saber mais sobre o ocultismo em algum momento. A Calista Jubilee, de 29 anos, da cidade de Osasco, São Paulo, falou que pode parecer bobagem o que ela vai falar, mas a eugenia, que nós chegamos a citar de leve durante o podcast, é responsável pelo que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Ela faz um paralelo, né? E ela explica que entre as décadas de 10 e de 20, o governo do Rio de Janeiro promoveu uma limpeza no centro da cidade, onde havia muitos cortiços e era principalmente habitado por ex-escravos, mestiços e tudo mais. E com uma desculpinha qualquer, acabou mandando aquele pessoal embora dali, do centro, para limpar o centro. Eles não tinham para onde ir, eles acabaram indo morar nos morros. E é daí que se originaram as favelas, que a gente conhece hoje em dia, né? Ela completa, né, falando que ela não é a favor do tráfico nem nada disso, muito pelo contrário. Mas que, com certeza, isso é resultado do que tá acontecendo agora no Rio, de décadas de políticas públicas erradas. E, como ela colocou aqui, né, que ela sempre diz, sempre há uma ligação com os dias atuais. Ou seja, a gente tem que olhar sempre pro passado para entender um pouco o que tá acontecendo agora. Sim, eu concordo com isso, mas muito cuidado quando for falar de favela e tráfico, porque a favela não é. A favela não tem muito a ver com o tráfico. Não assim. É sinônimo. Não, com certeza. É isso. Isso que a gente tá vendo na TV agora, né, dos bandidos lá brigando com a polícia, é a ponta de um iceberg. Aqueles caras lá não passam de peões, né, cara? Quem manda nesse negócio não tá na favela, né? Então cuidado com isso. Mas a gente tinha citado durante o podcast também, o professor falou que tá nos anais do Congresso. Deve estar muito bem escondido, né? Falando de branqueamento da população brasileira, da sociedade eugênica em São Paulo, que eu citei também. Então, esse negócio está aí desde sempre em todo lugar, né, cara? Sim. Hoje em dia, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, que isso virou tabu, né? Virou crime, assim, as pessoas falarem de limpeza étnica. Mas sempre vai existir alguém a favor, né? Não é o nosso caso, mas existe. Slobodan, um abraço. Então vamos lá, japonês, ligar para nosso primeiro ouvinte? Vamos lá, topeira, mais uma ficha que se vai. Mais uma ficha que se vai. A ficha volta no final, cara, você percebeu pelo barulhinho da vinheta? É porque aqui a gente amarra ela com fio dental, né, cara? Exatamente. Bom, então vamos lá ligar para o Pedro PK, 27 anos, de Recife. Alô, galera. Pedro na área. Fala aí, Pedro. Beleza? Beleza. Tudo bom, topeira? Tranquilo. Tô bom, japonês. Beleza. Então, Pedro, você entrou em contato com a gente pra falar que os brasileiros estão sofrendo uma lavagem cerebral, é isso mesmo? Não só o brasileiro, mas boa parte da América Latina, alguns asiáticos, africanos ou vários deles. A história tá se repetindo o mundo todo. Transmita esse alerta pras pessoas, então, igual você mandou lá pra gente? Pra galera, eu queria dizer o seguinte... Não acredito em tudo que falam, ouçam, analisam, fiquem atentos. Não confiem em uma fonte só, porque a história, como vocês já falaram várias vezes, tem mais de uma versão. Então, cada ouvinte, cada leitor, cada cidadão tem que ouvir várias versões e montar a sua própria visão da história, sua própria historiografia. Ô Pedro, e qual que é aquela relação que você tinha falado lá com relação ao processo de manipulação da opinião pública que os alemães sofreram na época do nazismo e que está acontecendo agora, que você colocou, há uma década no Brasil, em municípios, estados, na União? Que ponte é essa que você fez? Cara, eu vejo o seguinte, como vocês falaram lá, o discurso deles era perfeito. Se fosse pelo discurso, a Alemanha estaria muito bem, estaria uma superpotência desde o começo, não precisaria fazer nada. E a gente, o que eu ouço, o que eu leio aqui no Brasil, na Venezuela, Bolívia, é mais ou menos isso. O Brasil é uma superpotência, não tem problema, só tem solução, assim como nos outros países também. Só que quem para pra ler, quem para pra analisar, ver números, estatísticas, sabe que a coisa não é bem assim. Então, a saúde não tá boa, a educação também não, pobreza no Brasil é uma coisa que atinge 11 milhões de pessoas ainda, e por aí vai. As contas públicas não estão boas, o governo gasta muito mais do que arrecada, veio fazendo maquiagem contábil e por aí vai, cara. Eu sou muito crítico nisso, adoro assuntos políticos, história política, e quando eu ouvi vocês falando sobre história política da Alemanha, deu pra perceber que tem muita relação, que a gente tá repetindo boa parte da história aqui no Brasil. Eu fico muito satisfeito em ouvir isso, Pedro, porque eu achei que era uma coisa que só eu pensava, cara. É assim que eu acho isso muito ainda, cara. Poucas pessoas que eu converso conseguem ter uma visão um pouco mais ampla, eu não vou dizer certa, não, mas um pouco mais ampla. Eu me sinto meio que um peixe fora d'água. Deixa eu só te perguntar uma coisa fora do assunto. O seu computador, por acaso, tá ligado num orelhão, cara? Porque tá um barulho de tráfego da rua aí. Ah, cara, eu trabalho numa região aqui que parece São Paulo, a grande São Paulo. É uma zona danada. Eu tô numa salinha aqui, trancado, no primeiro andar do prédio do trabalho, mas não tem como evitar, não, cara. Aqui só pra aliviar, só depois das 10 horas. Essa cidade aqui tá pior que São Paulo em relação a trânsito, barulho, fumaça, poeira. Vamos torcer, então, pro seu patrão não ouvir o podcast e ver que você tá gravando no horário de trabalho. Não, ele já tá em casa faz tempo, então acho que ele não vai ligar, não. Então tá tranquilo. Sexta-feira, né, cara? Sexta-feira. Mas então, o que você tava falando aí, que existe uma maquiagem contábil e que a situação não é tão boa quanto se fala, é um negócio interessante, né, cara? Porque se você for parar pra analisar a história do Brasil recente, de repente, quando o Brasil adotou o sistema da nova moeda, né, o real, e que teve uma abertura de crédito, que hoje em dia qualquer capial compra um carro, né, cara? Um carro, uma moto, um celular. Exatamente, um cara que tem um salário, sei lá, um salário mínimo, o cara consegue parcelar as coisas, parcelar tudo e fazer compra. Quem viveu aí nos anos 80, nos anos 90, início dos 90 também, até criar o Plano Real, sabe que se você fosse comprar alguma coisa, não é igual hoje, né? Que você olha na internet e vê lá, 10 parcelas de 100 reais. É. Antigamente não existia isso. É o lado bom da coisa, da história. É, e a partir do momento que o Brasil adotou esse sistema e que se abriu o crédito e que é o que acontece nos Estados Unidos há muito tempo, que é que fez o que faz a imagem dos Estados Unidos ser tão bacana assim, que todo mundo lá vive feliz, o americano médio, né, com o consumismo e sem o cérebro, né, eles mais consomem do que raciocinam a respeito da situação real, e o Brasil tá seguindo esse mesmo caminho, né, cara? Mas a questão do crédito eu acho que é uma questão positiva, porque permitiu que algumas pessoas ascendessem, permitiu que o padrão de qualidade de vida subisse. A bronca é que as pessoas deixam se iludir por isso. Sim, exatamente. Pelo menos assim que eu enxergo. Elas ficam felizes com a situação melhorando e não enxergam que o bolso delas está sendo saqueado mês a mês. Eu acho que o crédito é ótimo. Eu não gosto de acharem que está tudo ótimo só porque tem crédito, sabe? Porque as pessoas se sentem bem, né? Você acostuma a viver num mundo onde você pode ter as coisas, você não vai questionar nada, né, cara? Não, exatamente. A gente passa por... Você até citou, né, o livro 1984. Quem não leu 1984, por favor, leia. Você vai entender muito sobre... Você vai passar a entender muito mais sobre política. Mas é também um sistema de controle, né? Exatamente. É uma atualização da política de pão e circo. Exatamente. Matou. É isso aí. Bom, então antes de finalizar aqui, Pedro, você quer deixar algum site que você participe, fazer algum jabá? É, eu faço parte de um grupo que discute temas, assim, bem nada a ver com tema de história, de política, que eu adoro pra cacete, mas é um grupo que fala sobre temas como ecologia, como ética e espiritualidade. O nome do grupo é Grupo Ganapati e o endereço é grupoganapati.blogspot.com. Quem quiser dar uma chegada lá, conhecer, debater, comentar, criticar, etc. Estamos abertos ao diálogo. Beleza. Debate sobre qualquer assunto é sempre importante, cara. A gente fala sobre história aqui, mas você citou aí ética, é uma coisa que falta muito hoje em dia. Falta, as pessoas nem sabem o que significa isso. Então, passa lá assim que vocês tiverem a oportunidade, entra no blog dos caras e discuta com eles também. O link vai estar no post e é isso aí então, Pedro. Um abraço, obrigado pela participação. Pô, galera, valeu aí. Muito bom entrar em contato com vocês e manter o trabalho, que tá um trabalho muito, muito bom. Comentei com alguns amigos, eu sou viciado em podcast. Eu fico baixando, analisando, procurando podcasts novos. E a maioria que eu vejo no Brasil é um nível de maturidade pequeno. Parece criança fazendo. O de vocês, desde o começo, já começou um nível alto. Então, tô de parabéns. Ué, valeu, cara. Obrigado, cara. Grande abraço. Até a próxima. Ítalo Bruno, de 16 anos, Vitória, Pernambuco, diz o seguinte. Da onde? Pernambuco. Cara, vivendo e aprendendo, né, cara? O Brasil realmente tá sem criatividade pra dar nome pra cidade. Eu sempre achei que só existia Vitória no Espírito Santo. Ele começa o seguinte. Olá, galera do Histórica. Quem me indicou o podcast foi o grande Dudu Salles do Papo de Gordo. E diz que tá adorando. Falou que vai fazer prova para o vestibular logo, logo. E que tá estudando junto com o podcast. É perigo. É, enfim, né? Aí ele prossegue. Ele diz que gostou muito da ideia de falar da profissão historiador e professor, porque ele está pensando em se tornar um desses e está cheio de dúvidas. Termina dizendo que o jeito que nós falamos da história é genial e nos parabeniza. Muito obrigado. Mas esse lance aí do podcast sobre a profissão historiador barra professor de história está em negociações com profissionais da área para ser gravada. Espere, aguarde, em breve. Seria com um historiador e um professor, inclusive. Exatamente, cara. Muito sagaz, órfão, muito sagaz. O Fábio Machado, que não pôs idade, não pôs a cidade de onde ele é. Por favor, coloquem, isso é muito importante, a cidade e a idade. E o estado também, porque se existe Vitória no Pernambuco, eu estou confuso. O Fábio tem como tema favorito dele a Segunda Guerra Mundial, pelo fato de ter moldado a sociedade atual. Ele acha interessante citar a perseguição aos nazistas que aconteceu no governo de Getúlio Vargas, principalmente no Sul, e que tem documentário da RBS com depoimentos dos imigrantes europeus. E outro ponto que ele destaca é que parece que o único país da América que existiu um partido nacional socialista no tempo da Segunda Grande Guerra foi o Brasil. É claro que isso antes da aliança com os americanos. Então vamos ligar para mais um ouvinte japonês. Vamos lá, Topeira. Desse jeito a gente vai ter que pedir promoção lá com o pessoal da Telefônica. A gente vai ligar de novo pra onde? Não, não conte pra Telefônica que a gente tá usando o Skype, cara, porque senão eles derrubam a nossa conexão. Sabia disso? Ou então eles passam a nos patrocinar, cara. Ah, tá. Eles adoram o VoIP. Mas enfim, vamos ligar para o Francisco Miranda, 36 anos, analista de sistemas de Olinda. Alô? E aí, Francisco, beleza? E aí, Gabriel, tranquilo? Tranquilo, não me chame de Gabriel, por favor. Não, tô brincando, não tem problema não. Francisco, você deixou um comentário bacana pra gente no site lá. Pois é. A gente achou melhor falar com você ao invés de ler o seu comentário, cara. Que tal? Isso é muito interessante, porque eu tenho uma visão meio ortodoxa aí dessa ideia de partido, né? Uma visão histórica que seria basicamente uma ideia diferente do que é plantado hoje por aí, entendeu? Compartilhe com a gente o que você deixou lá sobre o partido nazista. Primeiro a gente tem... Veja bem, a gente entende que a Segunda Guerra ela é uma extensão da Primeira, certo? Se a gente olhar dentro dessa visão, a gente vai dizer que Quando em 1919 foi criado o Pacto de Versalhes, ele é um atestado de culpa da Alemanha por ter feito o que fez durante a Primeira Guerra Mundial. O impacto foi de uma grandeza sem precedentes. Então eles tiveram, eu acho que houve vários outros itens que foram chamados, foram colocados aí no blog, que são bem... que falam sobre isso, né? Então a gente pode dizer o seguinte: o próprio Hitler, ele é produto da Inglaterra e da França. Vendo por esse lado, a gente tem que dizer o seguinte: quando se criou uma Alemanha pós-Primeira Guerra, parte do seu território foi tirado. Que é o que acontece no fim de toda a guerra, né, cara? Quem perde, perde mesmo, né? Mas é o seguinte, o espólio de guerra não deu a menor condição para que a Alemanha tivesse o mínimo de... principalmente na década de 20 e de 30, que passou o mundo passou por um período de recessão, e isso piorou a situação e foi um campo fértil para a retórica de Hitler. Eu acho que a gente tem que olhar a visão de Alemanha pós-Primeira Guerra por um campo fértil do partido ultranacionalismo, ou seja, essa retórica de discurso que se faz de Hitler tinha uma área ampla ali que foi bem aceita, porque o povo estava oprimido. Houve uma opressão clara ali, entendesse? Então, final das contas, se isso acontecesse aqui no Brasil, e houve retórica aqui no Brasil, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, Plínio Salgado também tinha um discurso meio nacionalista. Então, isso foram não foi uma ideia só alemã, isso foi um movimento mundial, a gente pode dizer assim. O ultranacionalismo, ele cola quando a população está muito oprimida, né, cara? Que foi exatamente o que você citou aí, que aconteceu com a Alemanha depois do fim da Primeira Guerra, né? Então, deu espaço para que houvesse... Olha, todo partido político, quando ele inicia, vamos colocar ali, ele tem uma ideologia. Eu acho que a gente tem que parar de pensar o seguinte: os caras são maus, foi uma guerra do bem contra o mal, foi uma guerra... A gente tem que acabar com essa ideia hollywoodiana de que foi uma coisa assim... Os grandes libertadores vieram para salvar o mundo. Não foi bem isso. Concordo plenamente. Então, o que é que... Se você pegar Nietzsche, se você pegar Hegel, se você pegar o próprio Freud, o pensamento desses caras, você vai ver que é um discurso de raças e sub-raças. Porque isso era senso comum no final do século XIX e início do século XX. Não era feio nessa época dizer que o negro, assim, vamos colocar assim, é uma sub-raça. Mas pra gente, claro, isso é um absurdo hoje, obviamente, certo? Mas era aquela época, para o homem daquela época, então a gente tem que contextualizar o mundo em si naquele período. Então Hitler nada mais é do que um produto daquilo. O Hitler, eu acho que ele foi pintado como demônio, né, cara? Eu acho que a grande sacada das potências mundiais que existem hoje foi ter pegado o fim da Segunda Guerra Mundial e usar ele como propaganda para falar: olha, esse negócio de ficar destruindo a civilização do outro é feio. Então, por favor, né? Que é mais ou menos assim: não destruam a minha civilização, por favor, né? Mas eu acho que assim, a questão da história é como você tinha colocado, né? Ensinam pra gente só um lado da história. Só aquilo que querem. A gente não pode simplesmente julgar a história, julgar quem é vencedor ou perdedor, ou como a história se dá a partir de um único ponto de referência. Exatamente. A gente tem que lembrar que foi o que você já havia dito. O Hitler, não dá pra pensar o Hitler simplesmente como o mal na situação. O Hitler foi um puta de um pensador. Ele conseguiu, sim, tudo que... Ele perdeu a guerra? Legal, tudo bem, perdeu. Mas todo o movimento que ele fez dentro da Alemanha se deve, como você colocou, ao momento em que a população estava e que a população queria melhorias. Só que na hora não dá pra ver se isso é certo ou errado. A gente analisa certo e errado hoje. Deixar assim uma ideia. Porque durante a Revolução Francesa, disse a ideia, por exemplo, que mudam-se os atores, mas o cenário é o mesmo. Ou seja, houve a Revolução Francesa, né? Mudou o comando e, no final das contas, Napoleão Bonaparte se tornou um imperador francês. Ou seja, é o que o Rodrigo falou, é uma visão diferente, mas com a mesma situação. É isso mesmo, cara. Só mudam os personagens, a história se repete, né? É exatamente isso. Bom, então é isso aí, Francisco. A gente agradece pela sua participação aqui, por ter deixado o comentário lá no site, ter falado aqui com a gente também. E você quer deixar algum site seu que você participa? fazer seu jabá? Pois é, então, eu tenho um blog, né, um blog de história. É, essa é a minha área que eu gosto de atuar, principalmente contemporâneo, né? Meu blog é chicomiranda.wordpress.com. Beleza, a gente vai colocar o link aí no post desse episódio também e valeu, Francisco. Um abraço. Muito obrigado, abraço, velho. Então vamos lá, já que acabaram os e-mails, ler os comentários. A Patrícia Cota diz que marcamos mais um golaço e nos dá parabéns pelo trabalho. Obrigado. E pelo jeito que você falou, a gente foi meio carioca pra fazer o gol, né? Marcamos. É que o Orphan vem de Belo Horizonte, cara. Então ele tem esse sotaque. Tá com a galera de Minas Gerais, assim, tipo, eu queria ser carioca, mas não tenho praia, então eu fico falando porta, porco e porteira. Vão vocês dois tomar em algum lugar, vai. O Felipe Forte sugere como filme A Onda, que conta como uma pessoa como Hitler chega ao poder. É, que deve ser o mesmo filme que o outro ouvinte indicou, The Wave, né, cara? A probabilidade de ser o mesmo filme é grande. Ele complementa o episódio dizendo sobre A Noite dos Vidros Quebrados, uma série de atos violentos que aconteceu contra os judeus na noite de 9 de novembro de 1938, na Áustria e na Alemanha. Só nesse dia, 91 judeus foram mortos e cerca de 25 mil a 30 mil foram presos e levados para os campos de concentração. Fred Ramone diz o seguinte: o episódio foi tão fraco quanto o Partido Nazista. E aí? Hã? É, cara, esse Fred Ramone é o nosso leitor ouvinte bozo, né? O Fred Ramone, na verdade, ele é um dos nossos primeiros, né? Ele e o Rafael Erickson são os nossos dois primeiros ouvintes. Nem sei como eles descobriram o site, mas estão com a gente desde o primeiro e ele deu uma desgraça, né, cara? Ele me mandou, eu comentei com ele depois por e-mail, depois eu falei, pô, cara, você não gostou, né? O que aconteceu? Fui todo formal, né? Todo comercial conversar com o cara. Ele falou, não, eu só achei que vocês não tinham nenhum troll, eu queria agitar o negócio. É um animal. É, aí depois ele desliga o modo troll e ele diz o seguinte, que nada, cada vez vocês me surpreendem com a melhora na qualidade do programa, seja no domínio de assunto, na qualidade da conversa, na dicção do professor. Ele diz que dá muita risada sozinho no ônibus ou ouvindo a gente, né? É o clássico, né? Mas mesmo assim ele continua achando escroto de te chamar de topeira. É, cara, como eu disse, o nome topeira tem mil significados ocultos que vocês jamais saberão, mas obrigado, nosso querido troll, pelo seu comentário. O Leonardo Mitocôndria gostou do tema porque adora a história do nazismo e acha válido fazermos outros episódios sobre o nazismo e sobre a Segunda Guerra Mundial. Só achou errado não termos comentado sobre o maior herói que lutou contra eles. Tenho certeza, Capitão América. Boa. O Indiana Jones. Tá, puto, pior ainda. Ele escreveu isso? Uhum. Ô, Leonardo Mitocôndria, eu te respeitava tanto como o cara que entende de mitologia e você vem com uma dessa. Ele acha interessante ver que o nazismo é, em teoria, um partido socialista e que lutou contra o comunismo, sendo que atualmente boa parte das pessoas acham o comunismo e o socialismo a mesma coisa. Mas no final vemos que tudo era apenas uma questão de nomenclatura e que as pessoas sempre lutam pelo poder e não por uma ideologia em si. Que a gente tem o costume de ver Hitler como vilão, mas sem as atrocidades ele acabaria sendo um herói, já que conseguiu ajudar muito a levantar a Alemanha. É, só explicando bem superficialmente, o comunismo é um dos estágios, acho que é o último estágio do socialismo científico, né, cara? Então, não são sinônimos socialismo e comunismo. E como o professor citou no episódio, né, cara? Socialista é um nome que os partidos têm, mas não quer dizer nada, né? Tá no nome. Como o Leonardo citou também, é só nomenclatura. E eu tenho uma coisa pra falar com os ouvintes. Um comentário do Leonardo Mitocôndria ficou bloqueado na nossa caixa de spam durante alguns dias por motivos inexplicáveis, cara. Se acontecer com alguém de ter um comentário bloqueado lá, ver que o comentário não aparece, demora mais de horas pra aparecer, manda um e-mail pra gente, que a gente vai lá e dá uma olhada, ver o que aconteceu. Judoca, diz que gostou e indica o filme Good, que mostra a marginalização que o povo judeu sofreu dos nazistas. E ele acaba esmiuçando um pouco melhor no comentário dele sobre a maioria eleitoral, maioria absoluta, maioria simples, fala sobre as cotas e etc, tudo aquilo que foi comentado por cima durante o podcast. Inclusive até fala sobre as diferenças de raças, o tipo de raças que tem aqui no Brasil, né, as diferentes raças, né, que se compõem. E ele acaba filosofando um pouco, dizendo pra assim, raça humana só existe uma, Homo sapiens sapiens. No resto, a história do Brasil só diferencia pobres e ricos. Não só no Brasil, né? Mas o comentário do Judoka é bem interessante. A gente não vai ler ele inteiro aqui, porque eu acho que é detalhado demais. Seria interessante as pessoas entrarem na seção de comentários do post do podcast sobre o Partido Nazista e lerem por conta própria. Vale a pena dar uma visitada lá e prestigiar o Judoka. E aí, o que aconteceu? O Fred Ramone passou lá para responder o comentário do Judocra. Ele disse que mesmo aproveitando das cotas, ele não concorda com elas, porque é uma discriminação por cor da pele no sentido real do termo. Aí o Pedro PK foi lá pra concordar com o Fred Ramone. Bonito, né, cara? Essa sessão de comentários muito interativa, né? Muito bonita. Comunidade. Eu acho que a gente tem que montar um fórum. Olha só, japonês, você acha isso? Eu tive essa ideia agora. Boa ideia, hein, japonês. Eu tenho certeza que alguém já tá trabalhando nisso. Então vamos lá, japonês, ligar para mais um ouvinte? Sim, sim. O que aconteceu com a sua voz, japonês? Tô fazendo voz de japonês, né? Do outro lado tá o rapaz do descontrole. Fala aí, rapaz do descontrole. E aí, galera, beleza? Fala aí, Jó, seu maluco retardado. Tudo bem, topeira? E aí, japonês, beleza? Sim, tudo bem. Como tá a sua família? Ai, fala aí, Jó, o que você tá fazendo aqui, cara? Ah, cara, eu vim falar que tá faltando coisa aí no cast, cara. Vocês esqueceram uma parte, velho. Cara, o que faltou a gente falar? A gente falou sobre o partido nazista, cara. O que falta falar sobre o nazismo? Cara, ficou faltando falar que os caras eram completamente malucos, velho. Então, o que a gente pode fazer pra aplacar a sua fúria pela falta de conteúdo? É o seguinte, ouvindo o cast, que ficou muito bom, vocês deixaram de lado a parte que conta a história do porquê dos alemães terem chegado naquele ponto, cara, que eles eram completamente malucos, velho. Eles acreditavam realmente que eles eram super-humanos, mas, cara, que eles vinham de Atlântida, cara. E não vinham? Não, então, eu não sei, né? Dizem as más línguas que eles acreditavam realmente que eles eram seres de outros planetas, cara. Eu ouvi dizer, inclusive, que o Descontrole vai gravar um episódio sobre o nazismo e o ocultismo. É verdade isso? Confere? Confere. Inclusive, convidarei a vossa pessoa e os participantes do Histórica Podcast para irem lá dar um aval no nosso cast. A gente vai dar um aval histórico para falar que o Hitler mexia, o Hitler conversava com o demônio e era filho de alienígena. Exatamente. É, vamos ver como é que isso vai acontecer, cara. No mínimo vai ser engraçado. Não, no mínimo. Sim, sim. Claro. Ó, japonês. Ah, tá, beleza. Fala aí do Descontrole Podcast, cara. Se por acaso tem alguém que ouve o Histórica que não conhece o Descontrole. Quem gosta de vez em quando dar aquela extravasada e depois se ressente consigo mesmo, acha que aquilo foi um momento incontrolável de vontade de mostrar o seu eu interior, vá até o descontrolepodcast.com e descubra que existem outras pessoas que deixam esse lado aflorar. Então, o Descontrole Podcast veio aí pra isso, pra mostrar que o sem noção e o sem controle também pode existir. Exatamente. Passem no descontrolepodcast.com e participem do próximo episódio que eles vão fazer, que é sobre merda. Olha só que coisa interessante. Quem nunca cagou, né, cara? É exatamente. É porque a gente chegou à conclusão que é o seguinte. Esse era um assunto que ninguém ainda tinha tocado, né? Ninguém tinha chegado nesse ponto. E não existia nenhum outro podcast que pudesse fazer isso com tal maestria, né? Então, quem poderia convidar as pessoas pra falar de merda? Só o Descontrole. Então, vai lá no Descontrole Podcast, descobre nossa proposta e participe com a gente desse programa que vai ser um marco na podosférica brasileira. Beleza, e aguardem o programa sobre o nazismo e o ocultismo, que sai em breve. Quando sair, a gente dá um toque aqui também, né, Jó? A gente ainda vai gravar isso, certo? Tá aprovada essa ideia, japonês? É claro, Ming Ling Chup Chups 10 centis. É, falou então, João. Um abraço. Valeu, topeira. Valeu, japonês. O Rob Ville diz o seguinte. Ele falou que foi muito interessante o cast e que se lembrou do filme Pianista quando falamos da marca com a estrela de Davi. Muito bom esse filme, o Pianista. Apesar de ser mais um que trata os nazistas como demônios, né, cara? Tem atuações sensacionais do pianista narigudo que não toca piano quase nunca no filme. Mas é muito bom. Vale a pena assistir. É aquele narigudo, né, cara? É, cara. Nossa, que nareba, hein, velho? Fio. Puta que napo. O Antônio Pedro disse que não tinha nada para acrescentar, porque ainda não estudou esse tema. Mas duvida que quando ele estudar isso vai ser tão detalhado como o nosso cast. Ele indicou Visão Histórica pro professor de história dele, que agora diz que tá viciado em podcasts. Eu só não sei se ele ainda tá viciado no nosso, né? Mas... Muito bom, cara. Aliás, eu recomendo que todos apresentem o podcast para os seus professores de história, por favor. O Rafael Erickson diz o seguinte. Falou que tá com uma saudadezinha do japonês participar. pano e que o podcast não é a mesma coisa sem ele. E pede pra aumentar o salário do japonês pra que assim o japonês possa participar mais vezes. Olha, cara, eu só tenho a dizer pro nosso amigo Rafael Erickson, nosso ouvinte número zero, é que... É, zero parece que ele é ruim, né? Quer dizer que é... É, tadinho, cara. Quer dizer que ele é o primeiro, cara. Antes de mais ninguém, ele foi o primeiro que ouviu. O japonês participou do episódio, meu amigo Rafael Erickson. O que que aconteceu que você não ouviu a participação dele? Mas foi pouquinho, foi por isso. É, não, é minha, culpa que você não sabe nada sobre o assunto. Então, o MRXcão, ou Mr. Xcão, ou Mr. Chicão, ele considera o nosso melhor podcast que ele conheceu este ano. Ele não é de comentar muito, mas ouve igual criança, ou seja, ele fica prestando atenção mesmo na história contada. Além dele, ele diz que deve ter um monte de gente que também fica assim, e gosta muito do podcast. Então, representando essa galera muda, que não comenta, ele veio agradecer pelo cast de qualidade que nós fazemos. Muito obrigado, Mr. Xcão, Mr. Chicão, Mr. Xcão, MRX Cal, cão. Mande outro comentário falando qual é o seu nome, por favor. A Renata Gabriel finalmente entrou na era tecnológica e disse que conseguiu baixar todos os podcasts para o celular e poderá assim escutar todos os episódios na hora que quiser. Indo trabalhar, na rua, voltando à tarde, da noite, do trabalho, no ônibus, e pretende fazer igual o nosso querido Zé fez. Isso, faça como o Zé fez, aborde as pessoas no ônibus e mande eles entrarem no nosso site. Muito obrigado. O Júlio Zales disse que esse foi o episódio que ele mais aprendeu detalhes muito relevantes, como o assassinato do presidente. Ele também indica o filme A Onda e um outro filme que se chama Os Falsificadores. Cara, esse filme A Onda realmente tem que ser assistido, né, cara? Três indicações numa sessão de comentários só é muita coisa. Agora, quem falou em assassinato do presidente? A gente falou que o presidente morreu 3 horas depois que assinaram a lei dizendo que se ele morresse, o chanceler assumiu o poder. A gente não falou que ele foi assassinado, veja bem. Então, o Júlio, ele comentou isso, ele falou, ó, vocês não falaram de assassinato, mas supõe-se que, entende-se que... Membros ativos do Partido Nacional Socialista Alemão, Júlio Zales, não tem nada a ver com histórica, hein? E o que o Caio César disse o seguinte, salve historiadores, ótimo o que vocês estão fazendo e os temas que estão abordando. Ao ver que seria sobre o nazismo, ele acabou imaginando que seria sobre o auge da guerra e tudo mais. Mas depois, ao ouvir o podcast, ele se deparou realmente com o que nós fizemos, que foi relatar sobre a história da Alemanha e tudo mais um pouco antes, não se focando apenas na Segunda Guerra Mundial. Diz ele que nós deixamos vários assuntos para poder ser dito em vários outros programas, que é a estratégia nossa, sabe? Em vez de contar só numa coisa, acaba enrolando, falando um pouco antes, expandindo demais o conhecimento, daí acaba enrolando. E diz que nós esquecemos, entre aspas, de falar... No final, o Hitler morre metralhado e queimado em um cinema. Alguém conhece isso? É, cara, na verdade, assim, a gente não chegou na parte da morte do Hitler, né? Porque o que acontece? Segunda Guerra Mundial, conforme a gente falou no episódio, todo mundo com essa história de cabo a rabo, pelo menos deveria conhecer, né? Porque isso é ensinado nas escolas. Agora, ninguém fala como que o Partido Nazista ascendeu ao poder, e foi essa história que a gente quis falar. A gente falou do Partido Nazista, a gente até evitou, né? Tentamos evitar de falar da Segunda Guerra, porque a gente ainda vai fazer episódios sobre a Segunda Guerra em si, né? Falando de todos os lados, não só do nazismo. O Diego M. agradeceu pelo cast de qualidade e contou sobre o avião Comet, que foi criado para combater os bombardeiros B-12 americanos. Esse Comet atingia a altura dos B-12 em 8 minutos. Não tinha trem de pouso, tinha combustível só para subir e os dois combustíveis eram altamente reagentes. E o piloto ainda ia sentado em cima dos tanques, ou seja, era morte certa. O Diego também mandou sugestões pra gente por e-mail que foram bem legais. Cara, eu vou procurar vídeos desse aviãozinho Comet para colocar. Aviãozinho é modo de falar, né? Mas eu vou procurar vídeos dele para colocar aí no post, porque é sem sensacional mesmo, assim, a ideia dos caras é muita tecnologia. O avião subia praticamente 90 graus depois que decolava, e decolou, subia, acabava o combustível, atirava em algum bombardeiro e, cara, depois virava um planador de ferro descendo, sabe? Tipo, que tinha que pousar na grama com esqui. Então você calcule a alegria de quem decolava com um avião desse. a Ju Teófilo amou o episódio, achou fodástico. E pra quem curte graphic novel, a indicação dela é ler Maus. Relato verídico. Melhor que ela já viu e ensina muito sobre a progressão da ocupação nazista na vida do cidadão. Você, como especialista em HQs, já leu o Orphan? Ah, ou, Maus é foda demais, cara. É muito bom. É um HQ, assim, perfeita, cara. Ele faz... Ele junta no, os personagens principais são interpretados por animais. Então, os judeus são ratos, os nazistas são porcos... Não, é... Então, Maus é uma indicação muito boa, cara. Esse cara aí falou, tá, eu aprovo. Esse cara chama Ju Teófilo. Então... Essa moça, olha o respeito com o ouvinte, rapaz. E recadinhos, japonês? Temos recadinhos? Eu tenho um. Você tem algum? Eu tenho a dizer que eu e o Orphan participamos mais uma vez do site Masmorra Erótica, dessa vez no podcast sobre a série The Walking Dead. Aquela série de zumbis bonitinhos, né, Orphan? Não, uma puta série, né? Muito bonitinhos, inclusive. Fofinhos! Inclusive, o Orphan fez comentários muito bonitos lá sobre a terceira idade. Ouçam, o link tá aí no post. Eu gosto muito da terceira idade. Pô, eu queria mandar um abraço especial pro Gabriel Brasil 9, que andou tendo uns problemas de saúde na família dele e tal, né? Umas dificuldades aí. Então, Gabriel, em nome de toda a equipe histórica, os nossos sentimentos, cara. Sim, força, rapaz. E eu ainda vou olhar seu site e te mando um feedback depois. Calma, que eu tô ocupado. Mais algum recado, chefe? Eu tenho só mais um recadinho. Avisar para os nossos ouvintes que o próximo episódio será dividido em duas partes, porque o assunto ficou mega bem explicado e ficou mega gigante, portanto. Então, como eu creio que ninguém quer baixar um podcast de duas, 3 horas, né? Melhor dividindo em duas partes. Tá certo, então. Mais algum recado de igual importância, mesmo que seja o último, definitivo ou não? Sim, acabou essa revisão histórica. Ah, não, eu tenho uma coisa pra falar, cara. Com não, você, acabou. Não acabou. Eu quero saber... Tchau, galera, foi mal. Eu quero saber o que aconteceu com a sua voz no meio do programa. Parece que você ficou com uma voz diferente. Pois é, né? Andaram aprontando comigo, filhas da... O cara sai da gravação pra passear com a namoradinha e acha que vai ficar impune, né? Vamos embora, vai. Então é isso aí, né, japonês? Com a minha voz agora? Japonês oficial. Ah, tá. Então é isso, pessoal. E é isso aí, né, japonês? Sim! Então um abraço pra vocês. Falou, valeu, Orphan, pela participação. Pô, obrigado a vocês, até mais. Até o próximo, quarta-feira, tem episódio novo. Fiquem ligados. Tchau! Tchau!